que é ser esquecido e dispensado, ser o último da fila, ser abandonado. Eu suportei a dor, isso não me parou. Eu sei o que é deserto e não ter ninguém por perto, e entender que tudo é parte do processo. E quem me humilhou, mais forte me tornou. Eu sei o que é perder, eu sei o que é faltar, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter nada. Eu sei sobreviver se tudo isso me faltar, mas sem tua presença eu não consigo suportar. Pode até faltar o pão na minha mesa, até não ter provado das riquezas. É a tua presença que não pode faltar. É a tua presença que não pode faltar. Posso até perder as minhas amizades, pode até faltar a visibilidade. É a tua presença que não pode faltar. É a tua presença que não pode faltar. Pode até faltar o pão na minha mesa, posso até não ter provado. É a tua presença que não pode faltar. É a tua presença que não pode faltar. Posso até perder as minhas amizades, pode até faltar a visibilidade. É a tua presença que não pode faltar. É a tua presença que não pode faltar. Posso até não ter provado das riquezas.